Bom dia! E aí, Brasil? Beleza? Eu, nos últimos 3 meses, tenho feito uma live, uma transmissão ao vivo, todos os dias, segunda a sexta, 7h15 a 7h45. Só que no YouTube, fiz isso sistematicamente durante, eu acho que uns 3 ou 4 meses, todo dia, de segunda a sexta, 7h15, 7h45, sem faltar. Tive que parar últimas 2 semanas porque viajei pro exterior e enfim, aí eu preferi adiar. E agora quando voltei, eu pensei, e se eu fizer diferente? E fazer a mesma coisa, na verdade, só que mudando o canal pelo Facebook, né? A galera que acompanha no YouTube pode acompanhar por aqui e pessoas que não acompanhavam no YouTube porque não sabiam, passam a acompanhar por aqui. Faz sentido, né? Espirrar. Espirrei. E, enfim, e como é o formato dessa live de bom dia? O formato que eu vim fazendo é, como eu leio muita coisa, revista e livro, no meu podcast eu tenho feito um espirrar. No meu podcast, Gancast, eu tenho feito revisão em voz alta de alguns livros fodas. Tô fazendo agora de um livro sobre a Escola da Ponte, que é uma escola infantil super inovadora em Portugal. Fiz sobre Sonho Grande, livro sobre a história da Ambev, Jorge Paulo Lemann. E aí a live, já que o Gancast fala de livros, essa live, essa transmissão matinal de Bom Dia, eu tenho feito sobre revistas. Eu pego revistas que eu leio, todo dia seleciono uma revista, uma matéria da revista, não necessariamente a capa, mas uma matéria qualquer, que eu li, que eu gostei, que eu risquei aqui. E eu comento na live sobre essa matéria. E nessa primeira live de Bom Dia aqui no Face, eu vou usar essa revista aqui, revista Bons Fluidos. Não é uma revista extremamente conhecida, mas é muito legal. Ela é uma revista bem assim, zen, bem um pouco espiritual, autoconhecimento, um pouco muito legal. É a minha pegada da vida simples. Eu costumo. É, cara. E assim, a equipe de jornalistas é muito boa. Eu me surpreendo com algumas matérias dessa revista aqui. Eu queria falar sobre matéria de capa, que é a favor da resiliência. Sabe como desenvolver essa habilidade que nos faz mais fortes ao vislumbrar alternativas para os contratempos da vida? E aí eu vou comentar essa matéria. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários da galera. O povo que tá aqui, deixa eu ver. Que volta aqui os comentários. Josival, Luiz Brum, Elisângela, Janilton, Marcelo, Vinícius, Tosi, bom dia, Michele, Gesiel, Delânio, Ceará, Anderson, Daniel, Thiago Vieira, Vinícius Tosi, Mário Alves, Laila Clemente, Janilson, Júlio Dário, Daniela, Serli, Elisângela, Guilherme, Simone, massa, tem post-it aí, Radio Papai, Zé Cleiton, Igor, RC7, Larissa. Larissa participava lá da live do YouTube, né? Indira, te amo, Murilo. É nóis, te amo também. Felipe Araújo, eu. Felipe Forte, salve, Jair Lobo. Quem aqui costumava participar das lives do YouTube? Dá um oi aí. Eu. Fala aí, quem costumava ver lá as do YouTube? Bom dia, Marcelo Vieira. Escovou os dentes, claro. Escovou os dentes, meu banzinho. Porque saiu do podcast? Saiu do podcast não, papai. O podcast tá morrendo. Tá morrendo. Há uns 6 meses atrás eu havia parado um tempo por causa de outras prioridades, mas na verdade eu parei o podcast porque eu me desconectei do why, do porquê eu estava fazendo o podcast. Ele começou a virar uma dor. Um negócio que toda vez eu falava, eita, podcast, meu Deus, fazer podcast e tal. Eu me desconectei do Wild, tá fazendo. RC4, Débora, eu. Anderson via lá. Bom dia. Planos pra Europa? Não, assim. Eu fui pra Portugal agora, há uma semana passada, pra um casamento e uma pequena romantismo com a minha esposa. Essa remela no olho, tá com remela, papai? Não, pô, peraí. Perdeu o gravador. Ah, perder o gravador foi um fator também. Na verdade, a importância do ambiente e dos recursos, né? Então, por exemplo, o gravador portátil, Eu perdi duas vezes ele. A pilha acabava, a memória estava cheia, eu estava sem o cabo para transpor. E aí, isso toda vez também aumentava o atrito para eu fazer o podcast. E aí eu comprei isso aqui, microfone USB. Não perde, porque ele não é portátil, não leva para tudo que é canto, ele é meio grande, não levo. Não tem pilha, não tem memória, conecta no computador. Enfim, eliminou muito o meu atrito da parada. Já de primeira live e tal. Deixa eu voltar aqui pra live então. Wendel, seu fã, por que parou com a Cruz Auto Peixe? Júlio tá tirando onda. Grande Júlio. Uberlândia, né, Júlio? Aluno meu também. Por que parou com o centro de Por que podcast tá morrendo em geral? Não, não concordo com essa afirmativa. Acho que podcast. Eu não sei qual é a base para você perceber essa percepção, mas para mim podcast está crescendo. Inclusive, ontem eu vi uma palestra no YouPix do Ednei, ele mostrando lá. Eu não sei qual era a métrica, mas alguma buscas pela palavra podcast, sei lá, extremamente crescente. Muitas vezes a gente tem essa percepção de morrendo porque um ou outro podcast que você gostava acabou. Mas isso não quer dizer que o podcast está morrendo, né? Isso pode ser uma coisa pontual, né? Analisando macro, o podcast está em crescimento violento. Beleza, vamos lá. Tá moendo. Ah, ela achou que eu falei que tá morrendo. Não, morre porque tá morrendo. Vamos lá. A favor da resiliência. Deixa eu comentar essa matéria aqui. Enfim, essa revista, ela tem uma pegada de autoconhecimento, uma pegada de, no bom sentido, autoajuda, no bom sentido. Que autoajuda, o padrão é ter um mau sentido. Mas no bom sentido de. São coisas pessoais. Se você. Ah, esse papo das adversidades, de como lidar, se você acha isso um papo meloso, eu sugiro você mudar a sua percepção e se abrir a esse papo, né? Então, vamos lá. Resiliência. Resiliência, ele explica aqui, para quem não sabe, né? Uma palavra que vem do universo da física, da propriedade de alguns materiais. É a propriedade, resiliência, propriedade que alguns materiais têm, materiais, de acumular energia quando eles são exigidos ou submetidos à tensão. Vem a tensão, eles acumulam energia e não se rompem. Ou seja, resiliência é aguentar porrada. Resiliência, aguentar porrada. E ele fala, né, que ele fala aqui na matéria, um pouco mais na frente aqui, mas eu vou já adiantar, que resiliência é um músculo. Ele fala, tem pessoas que nascem com a pele fina, são aquelas pessoas que a quem tudo incomoda, que se frustra facilmente, que se estressa. Outros nascem com a pele grossa. As coisas batem e ricocheteiam. Beleza. Se você acha que tem pele fina, que se abala com as porradas, tudo bem. Porque todo mundo consegue encorpar, criar a casca grossa. Como? Hard work, papai. Levando porrada. Para criar. O único jeito que eu vejo de criar a casca grossa para aguentar a porrada é levando a porrada. É o único jeito. Aí tem várias formas de levar a porrada, né? Assumindo no dia a dia posturas que despertam e sedimentam a resiliência. É como começar a exercitar os músculos na academia, né? E ela fala o seguinte, ó. Ele fala o seguinte, que. Inclusive, se você olhar para trás, ela fala que quem nunca se sentiu mais autoconfiante ao deixar para trás o sufoco financeiro? Quando a gente se levanta de uma porrada, passei por um sufoco financeiro. Caralho, foi foda, foram 2 anos fodas pra caralho, mas acabei resolvendo, negociando, pagando as contas e tal. A gente não volta mais forte, não volta normal. Isso significa casca grossa. Acabou de aumentar a casca, né? É... Aí ele fala: o grande perigo, que é o oposto da resiliência, é cair na vala da vitimização. Os menos resilientes, vitimização é uma palavra forte, vitimização é uma palavra forte, mas é isso mesmo, é porque o negócio é forte mesmo. Ele fala: os menos resilientes tendem a lidar de modo imaturo com o sofrimento, culpando outros. Isso é muito comum. Cara, tudo é culpa sua. Isso é foda, né? É tudo culpa sua. Ah, não, mas foi fulano que não sei o quê, mas por que você tava com fulano? Culpa sua. Ah, mas é culpa minha, não é minha mulher que não sei, meu marido. Quem mandou casar com ele? Você, culpa sua. Ah, mas é meu chefe, não sei o quê. Quem mandou trabalhar nessa empresa? Você, culpa sua. Ah, mas é a escola do meu filho? Quem botou na escola? Você, culpa sua. Tudo culpa sua, papai. Deixa eu dizer isso. Mas a gente gosta de se convencer que não, não é culpa minha não, porque na verdade eu não posso fazer nada, porque não sei o quê. E isso é o diálogo interno da vitimização, de dizer que é os outros e tal. Então assim, claro que muitas coisas vêm dos outros, mas na essência, a frase do Gustavo Sutti, né, que foi mentor meu, que me ajudou na criação da Keep Learning School, que ele fala: todo problema de liderado é problema de líder. Qualquer pessoa, se eu sou líder da minha empresa, qualquer pessoa da empresa que esteja com algum problema, é tudo culpa minha. Ah, mas é ele que é preguiçoso, não sei o quê. Quem contratou ele? Você. Culpa sua. Quem pode treinar ele? Você. Culpa sua. Quem pode demitir ele? Você. Então é culpa sua. Culpa sua. É foda. A vitimização é muito convidativa, né? Quer culpar os outros das coisas ou ficar gastando energia de como poderia ser diferente. Já os mais maduros preocupam-se menos em encontrar bode expiatório, menos em dizer de quem é a culpa. Foco na solução. E trata de agir com foco para melhorar a situação. Não gasta energia. Nossa energia é finita. Até culpar os outros gasta energia. Até porque culpar os outros. Quando você culpa os outros e destila raiva sobre os outros e blá blá blá, você está jogando energia negativa sobre os outros. Energia negativa é energia que, se você está jogando, está saindo de você. Você perde energia. É fundamental manter a disponibilidade para mudanças. Eu estou lendo outro livro, que é do pessoal da School of Life, daquele filósofo Alain de Botton. O nome do livro é Como Encontrar o Trabalho. É um livro meio filosófico sobre trabalho, sobre profissão, sobre carreira. E ele fala um lance muito legal, que eu lembrei aqui, mas não tem nada a ver com a resiliência, que é o lance de como as decisões do passado feitas em momentos até de imaturidade, a decisão que você tomou aos 17 anos de que curso ia fazer. 17 anos, sabe nada da vida, porra nenhuma, foram 17 anos sem autoconhecimento. Como é que o pai vai te ensinar a se autoconhecer se o pai não se autoconhece, né? Pelo menos na média, né? No padrão. E aí, não se conhece aos 17 anos. Muitos nunca fizeram escolha. Eu falo muito no meu curso novo que cria sobre isso, no Criando Crianças Criativas, sobre como você cria um adulto apto a fazer escolhas na vida, começando pela escolha do vestibular, do Enem, sei lá, se você não deu permissão desde criança para ele fazer micro escolhas e aprender a fazer escolhas e aprender a arcar com as consequências das suas escolhas, que é a parte mais importante, né? Então, enfim, mudando de assunto já, né? Mas que tá, tem a ver com o que crie. As pessoas querem, só pensam em dar limites para as crianças, e quando você dá muitos limites, você cria adultos limitados. Ah, mas se não der limite, vai ser o dono do mundo. E se der limite, vai ser vítima do mundo. Sem limites, dono do mundo. Com muitos limites, vítima do mundo. Corta os extremos. Aristóteles já diz: extremos são vícios. Corta os extremos. Onde é que você quer ficar? Você quer ficar no meio, medíocre? Ou mais pro lado do vítima do mundo? Ou mais pro lado do dono do mundo? Eu prefiro mais pro lado do dono do mundo. Dono no sentido de protagonista, de dono do seu mundo, né? Presidente da ONU, enfim. Então, para isso, para criar crianças, no caso adultos, donos do mundo, do seu mundo, protagonistas, vai lá e faz, você tem que dar permissão, liberdade, poucos limites para a pessoa treinar a arte de se fuder. E muitas vezes, eu falo muito cri-cri, muitas vezes tem pequenas coisas, desde pequena, que você sabe que a criança que vai dar merda, que vai derramar o negócio, vai não sei o quê, mas você permite ela fazer aquela escolha para ela entender que liberdade de fazer escolhas implica responsabilidades e arcar com as consequências da escolha, né? Enfim, mas eu não sei porque eu abri esse parênteses aqui. Ah, porque aqui botou fundamental manter a disponibilidade para mudanças, para conhecer o que ainda não sabe. Porque no outro livro que eu tô lendo, ele fala que muitas vezes uma decisão que você tomou lá atrás, no momento de imaturidade, e essa decisão implicou em 5 anos de faculdade, mais 2 anos de pós, e aí você se encontra com 30 anos, um pouco perdido, insatisfeito com o que faz e tal, e você até pensa em mudar, mas as suas possibilidades de mudanças, elas estão um pouco fechadas em função daquela decisão que você tomou lá atrás. Você pensa em coisas, ah, quero mudar. Aí você quer mudar dentro daquele universo que você já se colocou. Isso chama-se path dependence, dependência de um caminho, de um path lá atrás. E aí quando você fala em desenvolver mudanças é start from scratch. Eu vi há um tempo atrás, um dia desse mais não, já faz tempo agora, uma amiga de Dani em Recife, que se formou em direito, eu acho. Mas ela, ah, não sei o quê, mas ela queria fazer arquitetura, eu sou arquitetura, não sei o quê. E aí ela falou assim: ah, mas agora é tarde demais, agora já foi. 25 anos. Agora já foi, caralho. Agora é tarde demais. Quem te falou isso? Que é tarde demais pra começar. Sabe, a pessoa por ter, pô, agora que eu investi 7 anos, tem um nome em economia para isso, né? Que tem a ver com aversão à perda, né? O nome economia, que é custos. É a mesma história de quando você tá cavando um buraco. Eu gosto da analogia, tá cavando um buraco para encontrar o tesouro. Aí você cava, cava, cava, cava 1 quilômetro para baixo e depois te falam que o buraco não tá aí. O buraco tá mais para lá. E aí o caba olha e fala: caralho, olha o quanto eu cavei já. Nem fudendo que eu vou começar de novo. Quanto tá cavando aqui, foda-se. Não adianta cavar aí. Não adianta. Tem que ignorar esse custo. A economia fala custos irreversíveis, uma coisa assim. É. Deixa eu acabar aqui. O que mais fala aqui? Isso aqui é importante. Importante considerar todas as oportunidades, por mais difícil que possa parecer, ou seja, saltar de um universo para outro de boa. Ah, isso é importante. Capacidade de conferir aos eventos as proporções adequadas. A gente muitas vezes tem um evento, um fato, e a gente dá uma proporção maior do que o bagulho é. Porque conferir os eventos proporções adequadas e dar respostas compatíveis à parada, né? Porque tem gente que aquela história torna um negócio, torna uma coisa simples no furacão, e aí gasta mais energia do que precisa nisso. Pode ser que você precise se cobrar menos, rezar mais, desabafar com amigos. Quem conhece seus limites tem bases para se socorrer, se cuidar e não adoecer. Quanto mais obstáculos enfrentamos, mais resilientes podemos ficar. Enfim, veja só, para mim, essa matéria, eu li e gostei. Ela não me trouxe nada assim incrivelmente novo, mas eu acho massa, porque são palavras diferentes para reforçar coisas. Ah, sim, tem um teste aqui no final de resiliência. São 10 perguntas para você marcar de 1 a 3. Eu marquei todas 3. 3 é o máximo, menos uma. Quando enfrento problemas, focalizo na solução. Eu coloquei 3, sempre. Eu vejo o problema, foco na solução. Identifico o problema, foco na solução. Sem ficar remoendo o problema. Eu só vou no problema o suficiente para identificá-lo. Depois foco na solução. Foco na solução. Recupero-me rápido quando me estresso. Sempre. Me estresso, eu como eu falei lá, tenho muita clareza do tamanho do estresse para não achar que ele é maior do que realmente é. E ao focar na solução também, você já sai do estresse. Uso minha criatividade para superar os obstáculos frequentemente. Abrir possibilidades. Aprendo com meus erros frequentemente. Inclusive, meio chato até eu sou nisso, né? Toda hora, né? Tudo assim. Eu tava agora em Portugal, a gente foi, eu e minha mulher, eu sempre compro muitos livros, e a gente não foi com a mala sobressalente para trazer o livro de volta, nem com o espaço sobrando na mala. Erro amador. Você vai para um lugar que você sabe que vai comprar coisas, principalmente livros que ocupam espaço e tem peso, você tem que ter um espaço vazio, mas tem que comprar outra mala. E quando eu, putz, vejo que faltou essa outra mala, a primeira coisa que eu penso é falar, amor, o mais importante é aprender. E aí a gente fez um checklist de viagem, que há muito tempo queria fazer, para incluir o item de levar a mala sobressalente. Aprendi, valeu. Tudo isso também ajuda você a sair do ciclo de reclamar. Invisto no relacionamento com as pessoas importantes para mim, frequentemente. Invisto em relacionamentos. Tenho objetivos de vida definidos, para mim, frequentemente. Tenho orgulho de ser quem sou, eu, frequentemente. Adapto às mudanças, eu, frequentemente. Aí, esse aqui, ó. Esse aqui eu botei médio. Às vezes. Mantenho equilíbrio reservando tempo para trabalho, lazer e descanso. Eu acho que eu sou meio montanha-russa. Eu tenho uns picos assim de trabalho, como foi o Cricri, que eu passei 2 meses assim no modo obsessivo para poder entregar, e na verdade isso foi falta de planejamento. Eu podia ter planejado antes, em vez de fazer o bagulho em 2 meses intensamente loucos, podia ter feito o bagulho em 5 meses com um bom equilíbrio, né? Então isso eu coloquei às vezes, e quando me deparo com imprevistos, sigo um plano alternativo. Não ficar obcecado com o jeito que era, com o jeito que foi, com o jeito, com o caminho que eu tava indo. Isso deu merda, papai. Vê outro caminho. Tem a ver com criatividade, enfim. Esse é o meu teste. É isso, Brasil. Deixa eu ver, coração. 7h37. Temos mais até 7h45. Vitimização, deixa na zona de conforto, Rita falou. Acelerado demais. Cursos do Dale Carnegie, legal. Tiago Caribe, esse assunto veio um momento bom. Que massa. Custos irrecuperáveis. Boa, Sérgio. É isso aí. Custos irrecuperáveis, custos afundados, sunk costs, legal. É isso aí. Delicado falar disso também, legal. Sunk costs, custos afundados. Chegar no bom dia. Sobre esse parênteses, qual parênteses, Michael? Agora eu não sei mais. Treinar arte se fuder, voltei, bom dia. Bom estar com você, Ellen, é nóis. Só o que tem a gente indecisa no cursinho, sim, claro. Sempre vou começar o dia assim. Couro grosso é pros fortes, responsabilidade. Mas a revista não é Bons Fluidos? Tu falaste no início, bom dia. É Bons Fluidos. Ah, quem escreveu a matéria? Desculpa. Boa, boa, boa. Importante. E a matéria não é escrita por uma revista, é escrita por uma pessoa, né? Um ser humano. Rafaela de Campos Melo. Rafaela de Campos Melo. Boa lembrança. Dá o crédito da pessoa. Suportar crises. Felipe, bom dia. Resiliência, superpoder. Resiliência, Rock Balboa. Inclusive aqui fala em Rock Balboa. Na matéria. Ah, não, foi no outro livro que eu tô lendo que fala em Rock Balboa. Que louco, eu não consigo ver os comentários mais antigos aqui, não, é? Não consigo voltar muitos comentários, não. Treinar e se fuder. Decisões e riscos que as crianças devem percorrer. Legal. Cara, esse assunto, se te interessa, Cri-Cri, criando crianças criativas. O Cri-Cri é um curso para pais e educadores que querem criar crianças criativas para encarar o mundo. E dentro de criativas inclui com autoconhecimento, inclui com liberdade de escolhas e tal, enfim. Criatividade nas habilidades do futuro. Foco na solução. Mas não devemos ter. Mas eu falei, Augusto, eu falei. Eu fico no problema apenas o suficiente para entendê-lo. E depois foco na solução. Falei isso. Sem remoer, sem ficar, ai, mas não sei o quê, ai, ai, por quê, não sei o quê, sem ficar remoendo. Só o suficiente para entender. Galera da live, grande, Ramon, acontece, Igor. Bottom up do superbutão. Que isso, bottom up do superbutão em Recife? Ah, o superbutão da Supergasbras, é isso? Igor, essa live acontecia no YouTube todos os dias. Eu quero trazer para o Face. Eu, olhando a minha agenda das próximas semanas, eu vou entrar num ciclo de viagens meio louco que há muito tempo eu não entrava. Eu passei os últimos 3 meses com uma rotina muito normal aqui em casa, porque eu estava criando um curso novo, Cri-Cri e tal. E isso ajudou muito a disciplina de fazer essa live de bom dia no YouTube por 3 meses sem interrupção, todo dia de manhã. Olhando para minha agenda futura agora, isso vai dar merda, porque tem voo bem nessa hora, eu vou estar em cidade, sem estar com internet, vou estar em carro, em estrada, enfim. Então, eu vou fazer essa live de manhã aqui no Facebook, tentar fazer todos os dias, mas eu já sei de cara que vai ser impossível nas próximas 2, 3 semanas ter a consistência de todos os dias, mas eu vou tentar fazendo e vou fazendo o melhor que eu consigo, e de repente, quando eu voltar para minha rotina aqui em casa, eu retomo a consistência. Gás Brás, muito bom, Butão. Ah, Frederico, você, eu lembrei, cara, a gente conversou. Você tem a empresa de internet das coisas, não é? Que fez o um negócio, a gente conversou no evento ali atrás e tal, porra. Quero muito conhecer, velho. Eu tenho ido pouco para Recife, muito rápido também. Pô, mas é bom você lembrar, velho. Bom você lembrar. Até dei um print aqui para lembrar. Larissa, sinto falta da live. Estou atrasada com a RC7, mas louco para começar o Cri-Cri. Que massa, Ricardo. Ricardo, eu acho que é melhor concluir o RC7 antes de fazer o Cri-Cri. Segura a ansiedade aí. Conclui direitinho. Tá disponível para você, não vai sumir. Entendeu? Então, vale a pena concluir. Se você quiser, você pode assistir só a aula inaugural do Cri-Cri, Descoberta da Infância, que fala sobre superproteção. Talvez só a aula inaugural. Até porque domingo agora vai ter um debate para alunos Cri-Cri, e os debates Cri-Cri vão ter um formato diferente dos RC, que os debates vão ser bem específicos sobre uma aula, e só vai poder assistir quem viu a aula. O software vai criar essa restrição. É uma aula de 40 minutos, então dá para assistir Descoberta na Infância. Vale a pena. Só essa primeira, só para. É uma aula que já abre a mente, assim, legal. Aula inaugural vai dar vontade de ver inteiro. Não, é segura a vontade. RC7, hoje na IBM, sim, hoje eu tô na IBM lá. Cadê suas lives com o Goff? Nunca mais fiz, né? Correria da vida, eu na correria, ele na correria, a gente tenta bater a agenda e não consegue, eu e o Goff, porque os dois estão no frenético. Ou carinha de sono. Tô carinha de sono? Não tô com sono, tô bem. Tô desperto. 2 minutos. Tento ser muito. Essas lives eu vinha fazendo no YouTube sempre com muita precisão do tempo. 7h15 a 7h45. Então, últimos minutos aqui. Serve comigo na IBM. Sim, é nós hoje na IBM. Vídeo do Rock Balboa, seu cara, é nóis, Alex. Você também é o cara. Só cheguei agora, Rafael. Porra, depois vê o replay, Rafael. Agora estamos. Já estou enrolando aqui no minuto final para encerrar. Eu já fiz a. Falei sobre essa revista aqui, Bons Fluidos. Essa matéria, favor da resiliência. Amanhã vai ter. Ó, essa semana, por exemplo, eu tô com tantos eventos e viagens. Por exemplo, quinta-feira eu vou ser mestre cerimônia de um evento, mestre cerimônia de um evento, que começa às 8, em São Paulo. Então, vou ter que sair de casa 6h30. Eu moro em Barueri. E tentei fazer já live pelo celular, mas fica uma bosta, entendeu? Enfim. Bom dia, Jackson Tiola. Grande Tiola. Larissa, valeu. Cláudia Meira, sempre presente. Ramon. O pessoal é tão viciado em lives que abrimos o um canal para fazer. Eu tô ligado, Ramon. Ninguém me falou. Sou psicodramatista. Psicodrama é massa. Trabalho com famílias, tenho visto clones com defeitos inspirados e pais frustrados. É. Palestra em Recife, não. RC7 top, amei, Simone, que massa. Bruno Romano ainda anda com você? Claro, meu sócio, Bruno Romano. Estávamos ontem juntos no evento do Pix. Qual revista, Murilo? A de hoje foi Bons Fluidos. Mesma pegada daquela vida simples. Fugiu da Aninha. Lorraine, melhor live que eu vou ver hoje. Seu cara, alô, Amazonas. SC na rota? Não. Acho que vou pro Rio de Janeiro. Rondonópolis eu vou. Acompanho da Dinamarca, que massa. Putz, Dinamarca, quase que eu ia para Dinamarca esse ano. Vai ter o Creativity World Forum na Dinamarca. Esqueci a cidade agora, não é na capital, não. E eu pensei em ir, mas não bateu a agenda, não. Não consegui. Bem, galera. Disponibiliza a sua agenda em algum lugar pra galera se programar e comprar presencialmente, velho. Pô, bicho, oi, Notna. A minha agenda presencial é. O presencial é fogo, né? Porque ele é restrito, né? Poucas, é um negócio sempre restrito. Então, eu prefiro me dedicar muito mais às coisas online, que eu consigo atender muito mais pessoas. E os presenciais, eu faço muita coisa fechada, que não é aberto, sabe? Mas eu faço alguns abertos e eu divulgo mal. Eu vou divulgar melhor os eventos abertos que eu faço. Galera, 7h45, deu a hora, é nóis. O Zen Empreendedor foi massa, Jackson. Foi massa. Mosteiro é uma coisa assim. Aquele mosteiro do Espírito Santo é a coisa mais incrível do planeta. Meu Deus, é aquele. Escola Espaços. Opa, Luana Brodel, na área. Planeiro separar o clique aqui do RC, cara, esse é um dilema que eu gostaria. De vez em quando eu falo que ah, eu quero separar e volto atrás e tal. Por quê? Porque eu acho que o clique-cri ele atrai muitas pessoas. Mas não adianta o clique-cri sem o pai se transformar antes. Por outro lado, eu não posso assumir que o único jeito do pai ser criativo é fazendo o meu curso. Claro que não. A pessoa já pode ser criativa, mente aberta, flexível, por natureza ou por outros caminhos que ela tomou na vida. E também eu não posso excluir esse cara do Cri-Cri, mas também não quero que venha um monte de pais que não estão preparados para criar crianças criativas, porque eles precisam primeiro reaprender a ser criativos. Porque senão não adianta, não adianta. Não dá para transformar o outro sem se transformar antes, não adianta. Então, esse é um dilema que a gente ainda está sem clareza ainda. Eu quero separar, mas não sei como vai ser o discurso para alinhar as pessoas que entram, sabe? É um desafio de comunicação, assim. Eita, deu a hora. Vai, galera. Cheiro, cheiro. Até amanhã.